fala que me ama. Diz que sem mim tá tudo fora do lugar. Sente falta do que a gente fez. Que morre de desejos, assume de uma vez. E é louca como eu. E que seu coração é meu, é meu. Sou louco, o que é que tem? Assume essa loucura, vem, vem, vem, vem. Só louco ama você como eu. Um louco que nunca te esqueceu. Sou louco, tão carente, dependente desse amor, do teu querer. Tanto assim, um louco querendo você pra mim. Sou louco, completamente ligado por você. Eu tô parado, apaixonado. Como eu, um louco que nunca te esqueceu. Sou louco, tão carente, dependente desse amor, do teu querer. Só louco ama você tanto assim. Um louco querendo você pra mim. Sou louco, completamente ligado por você. Eu tô parado. Só louco ama você como eu. Um louco que nunca te esqueceu. Sou louco, tão carente, dependente desse amor, do teu querer. Só louco amo você tanto assim. Um louco querendo você pra mim. Sou louco, completamente ligado por você. Eu tô parado, apaixonado. É Alvorada. De quantos beijos você se lembra? Quantos abraços você gostou? Tantas vezes já se enganou e achou que era melhor. Também errei, me apaixonei diversas vezes. É, achei que ia durar pra sempre. E os pra sempre só duraram meses.